Ficheiro 86. A alegria desapareceu do rosto de Jaime, que baixou os olhos para as grandes mãos pousadas sobre os joelhos. Sim, disse em voz baixa. E acabei mesmo, não foi? Jenny e Ian trocaram olhares de espanto. E eu baixei os olhos para o meu próprio colo, sem saber o que fazer. Fez-se um silêncio total por um instante, a não ser pelos estalidos do fogo. Então Jenny, com um rápido olhar para Ian, colocou o copo de lado e tocou no joelho do irmão. Jamie, disse ela, não foi culpa tua. Ele ergueu o rosto para ela e sorriu um pouco desoladamente. Não? De quem foi, então? Ela respirou fundo e respondeu. Minha. O quê? Fitou-a atónito, sem conseguir compreender. Ela ficara um pouco mais pálida do que o normal, mas permaneceu controlada. Eu disse que a culpa foi minha, tanto quanto de qualquer outra pessoa, pelo que te aconteceu, Jamie, e ao pai. Cobriu a mão de Jenny com a sua e afagou-a delicadamente. Não digas disparates, rapariga, disse. Fizeste o que fizeste para me tentar salvar. Tens razão, se não tivesses ido com Randall, ele ter-me-ia matado aqui mesmo. Ela examinou o rosto do irmão, as sobrancelhas franzidas numa ruga de preocupação. Não, não me arrependo de ter levado o Randall para dentro de casa, nem mesmo se ele... Bem, não, mas não foi isso. Respirou fundo outra vez, procurando forças. Quando o levei para dentro, trouxe-o para o meu quarto. E eu não sabia bem o que esperar, eu nunca estivera com um homem. Mas ele parecia muito nervoso, todo afogueado, e como se ele próprio não estivesse muito seguro, o que me pareceu estranho. Empurrou-me para a cama e depois ficou lá em pé, a esfregar-se. De início pensei que o tinha realmente magoado com o joelho, embora na verdade não o tenha atingido assim com tanta força. A cor subiu ao seu rosto e ela lançou um olhar de esguelha a Ian antes de voltar a olhar apressadamente para o colo. Agora eu sei que ele estava a tentar ficar excitado. Não queria deixá-lo pensar que estava com medo, de modo que me sentei na cama e olhei para ele fixamente. Isso pareceu enfurecê-lo, por isso ordenou-me que me virasse de costas. Mas eu recusei e continuei a olhá-lo. O seu rosto estava da cor de uma das rosas na soleira da porta. Ele desabotoou a braguilha e eu... Bem, eu ri-me dele. Fizeste o quê? Exclamou Jamie, incrédulo. Ri-me! Quero dizer, os seus olhos encontraram os do irmão com certo desafio. Sabia bem como um homem é. Já te vira nu várias vezes, e ao Willy e ao Ian também. Mas ele... Um sorrisinho apareceu nos seus lábios, apesar dos seus evidentes esforços para reprimi-lo. Ele parecia tão engraçado, com o rosto vermelho, e a esfregar-se tão freneticamente, e ainda assim só... Houve um som estrangulado, partindo de Ian. Ela mordeu o lábio, mas continuou corajosamente. Ele não gostou quando me ri, e percebi, de modo que ri ainda mais. Foi quando se atirou para cima de mim e me rasgou o vestido. Dei-lhe uma bofetada e ele deu-me um soco no queixo, suficientemente forte para me fazer ver estrelas. Em seguida gemeu um pouco, como se isso lhe desse prazer, e começou a subir para a cama ao meu lado. Estava quase desmaiada, mas ri-me outra vez. Com dificuldade pus-me de joelhos e eu ridicularizei-o e insultei-o. Disse que sabia que ele não era homem de verdade e que não conseguia lidar com uma mulher. Eu inclinou a cabeça ainda mais para a frente, de modo que os caracóis escuros ocultassem as suas faces ardentes. Falava em voz muito baixa, quase num sussurro. Eu abri os pedaços da minha roupa e escarneci dele com os meus seios. Disse-lhe que sabia que ele tinha medo de mim, porque não podia tocar numa mulher, mas apenas divertir-se com animais e rapazinhos. Jenny, disse Jamie, sacudindo a cabeça, abismado. Ela ergueu a cabeça para olhar para ele. Bem, foi o que fiz, disse. Foi tudo em que consegui pensar e pude ver que ele ficou fora de si. Mas também era claro que ele não podia. Olhei para as suas calças e ri de novo. Então agarrou-me pela garganta, apertou-a e bati com a cabeça na coluna do dossel da cama. E quando acordei, Ele tinha sido embora e levara-te. Os seus lindos olhos azuis estavam rasos de água quando segurou as mãos de Jamie. Jamie, perdoas-me. Sei que se não o tivesse enfurecido daquela forma, ele não te teria tratado como tratou. E depois o pai... Ah, Jenny, querida, meu querido, não. Ele estava de joelhos ao seu lado, puxando a sua cabeça contra o ombro. Ian, do outro lado, parecia ter sido transformado numa estátua de pedra. Jamie balançava-a suavemente enquanto ela soluçava. Não chores, pombinha. Agiste bem, Jenny. Não foi culpa tua. E talvez nem minha, tampouco. Afagou-lhe as costas. Ouve, meu querido. Ele veio aqui para nos fazer mal, seguindo ordens. E não teria feito a menor diferença quem tivesse encontrado aqui ou que tu ou eu pudéssemos ter feito. Pretendia causar problemas, sublevar o campo contra os ingleses para os seus próprios fins e do homem que o contratou. Jenny parou de chorar e empertigou-se. Sublevar o povo contra os ingleses? Porquê? Jamie fez um gesto impaciente com a mão. Para descobrir quem apoiaria o príncipe Charles Edward se houvesse uma nova rebelião. Mas ainda não sei de que lado está o patrão de Randall. Se ele quer saber quem são os seguidores do príncipe para poder vigiá-los e talvez confiscar as suas propriedades, ou se ele, o patrão de Randall, pretende seguir o príncipe e quer que as terras altas se revoltem e estejam preparadas para a guerra quando chegar a hora. Não sei e agora já não importa. Tocou carinhosamente nos cabelos da irmã, tirando-os da testa e alisando-os para trás. Tudo o que importa é que não foste ferida e eu estou em casa. Em breve estarei de volta definitivamente, meu querido. Prometo. Ela levou a mão dele aos lábios e beijou-a. O rosto afogueado. Tateou no bolso, em busca de um lenço, e assoou-se. Em seguida, olhou para Ian, ainda petrificado ao seu lado, numa expressão magoada, enraivecida no olhar. Ela tocou-lhe suavemente no ombro. Achas que eu devia ter-te contado? Ele não se mexeu, mas continuou a olhar para ela. Sim, disse em voz baixa, acho. Ela colocou o lenço no colo e tomou as mãos de Ian nas suas. Ian, querido, não te contei porque não queria perder-te também. O meu irmão fora-se embora, e o mesmo aconteceu com o meu pai. Não queria perder o sangue do meu próprio coração também, porque tu és mais precioso para mim até do que o lar e a família, meu amor. Lançou um sorriso de viés para Jamie, e isso não é pouco. Olhou Ian nos olhos, suplicando, e eu pude ver amor e orgulho ferido a lutarem no rosto dele. Jamie levantou-se e tocou-me no ombro. Saímos do aposento silenciosamente, deixando-os juntos diante do lume quase apagado. Estava uma noite clara e o luar inundava o quarto entrando pelas janelas. Não conseguia dormir e julguei que talvez a luz mantivesse também Jamie acordado. Ele estava deitado, imóvel e muito quieto, mas eu sabia pela sua respiração que não estava a dormir. Virou-se de costas e ouviu soltar uma risada contida e abafada. Onde está a piada? Perguntei. Virou a cabeça para mim. Acordei-te, Sassenach, desculpa, só estava a lembrar-me de umas coisas. Eu não estava a dormir. Aproximei-me dele com um movimento rápido. A cama, obviamente, fora feita para a época em que toda a família dormia junta no mesmo colchão. O gigantesco colchão de penas devia ter consumido toda a produção de centenas de gansos e deslocar-me-nos nele era como cruzar os Alpes sem uma bússola. — De que estavas a lembrar-te? — perguntei depois de chegar ao seu lado sem salva. — Ah, do meu pai, do modo geral, das coisas que ele dizia. Dobrou os braços sob a cabeça, fitando pensativamente as vigas grossas que cruzavam o teto baixo. — É estranho, disse. Quando ele estava vivo, eu não lhe ligava muito. Mas depois de ele morrer, o que ele me disse passou a ter muito mais influência. Deu outra risada. Estava a pensar na última vez em que me deu uma tareia. — Foi engraçado? — observei. — Alguém já te disse que tens um sentido de humor muito estranho, Jamie? Tateei no meio das mantas à procura da sua mão. Em seguida desisti e afastei-as. Começou a acariciar-me as costas e aninhei-me junto a ele, emitindo pequenos sons de prazer. O teu tio não te batia quando fazias por merecer? Perguntou com curiosidade. Reprimi uma risada diante do pensamento. Meu Deus, não! Teria ficado horrorizado com a ideia. O tio Lamb não gostava de bater em crianças. Achava que se devia conversar com elas e fazê-las entender, como adultos. Jamie emitiu um ruído na garganta, indicando desdém por aquela ideia ridícula. Isso explica as tuas falhas de caráter, sem dúvida, disse ele, dando umas palmadinhas no meu rabo. Disciplina insuficiente na juventude. Que falhas de caráter? Quis saber. O luar estava bastante claro para que eu pudesse ver o seu sorriso. Queres que as liste todas? Não. Enfiei o cotovelo nas suas costas. Fala-me do teu pai. Que idade tinhas? Perguntei. Ah, 13, 14, talvez. Magro e alto, com borbulhas. Não me lembro porque estava a levar. Nessa altura é mais provável que tenha sido algo que eu disse do que algo que tenha feito. Tudo o que me lembro é que estávamos os dois furiosos. Essa foi uma das vezes em que ele teve prazer em bater-me. Puxou-me para ele e aninhou-me no seu ombro, o braço à minha volta. Afaguei a sua barriga bem delineada, brincando com o seu umbigo. Para com isso, faz cócegas. Queres ouvir ou não? Claro que quero ouvir. O que faremos se um dia tivermos filhos? Argumentar com eles ou dar-lhes uma tareia? O meu coração acelerou um pouco ante a ideia, embora não houvesse nenhum indício de que isso pudesse ser mais do que uma pergunta de retórica. A mão dele prendeu a minha, mantendo-a quieta sobre a barriga. É simples. Tu argumentas com eles e, quando acabares, eu levo-os para fora e dou-lhes uma tareia. Pensei que gostasses de crianças. E gosto. O meu pai gostava de mim quando eu não me portava como um idiota. E também me amava o bastante para me desancar quando eu estava a ser idiota. Virei-me de bruços. Está bem, então. Conta-me. Jamie sentou-se e ajeitou as almofadas mais confortavelmente antes de se recostar, os braços atrás da nuca outra vez. Bem, ele mandou-me para a cerca, como de costume. Fazia-me sempre ir à frente, para que eu pudesse sentir a mistura adequada de terror e remorso enquanto esperava por ele, segundo me disse. Mas estava tão furioso que veio logo atrás de mim. Eu estava debruçado na cerca, a levar uma tareia, os dentes cerrados e resolvido a não emitir nenhum som. Não lhe ia dar o prazer de saber o quanto estava a doer. Os meus dedos estavam cravados na madeira, o suficiente para arrancar-lhe lascas, e eu podia sentir a cara a ficar vermelha por estar a prender a respiração. Inspirou fundo, como se quisesse compensar aquela falta de ar, e expirou lentamente. Em geral, eu sabia quando estava para terminar, mas desta vez ele não parou. Tudo o que eu podia fazer era manter a boca fechada. Rosnava a cada golpe. E podia sentir as lágrimas aflorarem, por mais que eu pestanejasse. Mas mantive-me firme, como se fosse uma questão de vida ou morte. Jamie estava despido até à cintura, quase a brilhar ao luar, coberto por uma penugem prateada como geada. Podia ver a sua pulsação logo abaixo do externo, batimentos firmes e regulares sob a minha mão. Não sei quanto tempo aquilo continuou. Provavelmente não muito. Mas pareceu uma eternidade. Por fim, ele parou por um instante e gritou-me. Estava possesso de raiva, e eu tão furioso que a princípio mal consegui perceber o que ele dissera. Mas depois percebi. Ele berrou. Bolas, Jamie, não consegues gritar? Já és crescido e eu tencionava nunca mais voltar a bater-te. Mas quero ouvir um bom grito, rapaz, antes de parar de uma vez por todas, para que eu pense que finalmente consegui causar alguma impressão em ti. Jamie riu-se, perturbando o batimento ritmado da sua pulsação cardíaca. Fiquei tão transtornado com aquilo que me impertiguei, girei nos calcanhares e gritei-lhe. Bem, porque não disse isso antes, seu velho idiota? Ai! Quando dei por mim, estava no chão com os ouvidos a zumbir e uma dor no maxilar, onde ele me dera um soco. Estava por cima de mim ofegante, com a barba e os cabelos todos arrepiados. Estendeu o braço, agarrou-me na mão e levantou-me. Em seguida, fez-me uma festa no queixo e disse, ainda a arquejar: isto foi por ter chamado idiota ao teu pai. Pode ser verdade, mas é falta de respeito. Vá, vamos tomar banho para jantar. E nunca mais me bateu. Ainda gritava comigo, mas eu gritava em resposta. E era de homem para homem, depois disso. Riu, descontraído, e eu sorri no calor do seu ombro. Gostava de ter conhecido o teu pai, disse. Ou talvez tenha sido melhor assim, acrescentei, ocorrendo-me um pensamento. Ele podia não ter gostado que casasses com uma inglesa. Jamie abraçou-me com mais força e puxou as mantas sobre os meus ombros nus. Iria pensar que finalmente ganhei juízo. Afagou-me o cabelo. Teria respeitado a minha escolha, quem quer que fosse. Mas tu, virou-se e beijou-me a testa meigamente. Ele teria gostado muito de ti, minha Sassenach. E entendi o grande elogio que aquelas palavras significavam.